da 335-595 da coluna Cisco. Controle em Salvador, Papa Romeu, querido Papa Mike. O Papa Romeu, querido Papa Mike, decolou de Salvador, está aí com destino a Jauá para sobrevoar o setor, receita 510. Batendo condições de viagem, 510, querido Papa. entrando na ponte. movimento para Três Cajazeiras. Vamos para Três Cajazeiras. Autoriza pronto pro próximo do voo no 094. Zero na Dael, 4207.